Existiu na antiguidade um sábio chamado Diógenes. Ele era muito sábio entre os gregos e chegou inclusive a ser professor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Mas este sábio, pensando sobre várias coisas na vida, chegou à conclusão que os bens materiais para pouco se aproveitavam. E ele achou que perder tempo na vida, correndo atrás das coisas transitórias, ele achou que tudo aquilo levava o homem a abrir mão do melhor da vida. Então ele tomou uma decisão que na época foi considerada absurda. Ele deixou a sua casa, ele deixou os amigos, ele deixou a sociedade, ele deixou inclusive os alunos e foi levar uma vida solitária com pouquíssimas coisas para viver. Fez uma espécie de barraca e tinha somente a roupa do corpo e uma cuia que ele utilizava para beber água e se lavar. Mas depois de algum tempo, ele achou que não tinha necessidade nem de usar uma roupa diferente a cada dia. Já que ele vivia sozinho, não havia por que trocar de roupa todo dia. Então ele dispensou também o seu guarda-roupa. Ele dispensou as peças de roupa que possuía e ficou com o básico, com o mais simples possível. Depois de algum tempo vivendo em meditação, em contemplação, ele olhou tudo o que possuía e o que ele tinha de mais valor era aquela cuia que ele utilizava para beber água. E ele ficou pensando: eu cuido dessa cuia e ela me ocupa tanto tempo porque eu vivo lavando, limpando, conservando, porque é nela que eu bebo a minha água e é nela também que eu me lavo. Eu utilizo a cuia para lançar água no meu corpo. Mas pensando bem, para que é que eu preciso desta cuia? Então ele jogou a cuia fora, porque ele podia se lavar com as próprias mãos. Quando Alexandre Grande invadiu a Grécia, fez questão de visitar aquele antigo professor. E depois de muito procurar e perguntar pelo filósofo Diógenes, encontrou o homem junto à sua pequena barraca, envolto em seus próprios pensamentos, tomando o sol daquela manhã. Quando Alexandre Magno o viu, ficou muito feliz e lhe deu a notícia: professor, você já deve saber que eu conquistei a Grécia e que todas estas terras agora fazem parte do meu império. Como você foi o meu professor e sempre o admirei, quero recompensá-lo de alguma forma. E o sábio, na sua simplicidade, olhava para aquele conquistador, aquele homem de guerra, acompanhado de seus valorosos, que estava lhe oferecendo uma recompensa, que queria recompensá-lo. E o sábio, sentado no chão, com suas poucas roupas, então Alexandre o Grande disse para o seu antigo professor: me diga, o que é que você deseja? Qualquer coisa que você desejar, eu te darei. Pode pedir. E o sábio ficou pensando. E Alexandre Magno continuava olhando para aquele homem, que estava barbudo, cabeludo, que tinha roupas simples e morava numa barraca tão simples, sem nenhum conforto. E Alexandre Magno, o homem mais poderoso da Terra naquele momento, queria dar o que o homem quisesse. Vamos, peça. Eu insisto. Peça. Eu posso lhe dar qualquer coisa. Peça. E o sábio continuava em silêncio. Alexandre não parava de insistir. Ele queria que o sábio pedisse. Eu faço questão de recompensá-lo. Peça alguma coisa. Peça qualquer coisa. Me diga o que é que você deseja. E o sábio continuou olhando para ele. Alexandre Magno estava ali. Tinha encontrado o professor mais importante da sua juventude. O homem que lhe mostrou tantas coisas importantes, que colocou dentro dele a garra para vencer, o desejo de vencer. Alexandre Magno achava que devia tudo àquele homem, por isso insistia. Eu lhe procurei tanto, mestre. Quero recompensá-lo. Peça, por favor. Peça qualquer coisa, alguma coisa. Me diga o que é que você deseja. Fale, mestre. E o mestre disse: posso pedir mesmo? E Alexandre Magno, satisfeito que o seu professor antigo estivesse para fazer um pedido, ele disse: sim, mestre, peça. Então, o que o professor Diógenes pediu para Alexandre Magno, podendo pedir qualquer coisa, porque teria na mesma hora, poderia pedir para ser primeiro-ministro do novo império, poderia pedir para ser o tesoureiro do novo império, poderia pedir para ser o segundo do reino, poderia pedir para ser o conselheiro pessoal do grande imperador, do grande conquistador, poderia pedir um palácio, poderia pedir propriedades, poderia pedir qualquer coisa. Ele olhou para Alexandre Magno e disse: o que eu lhe peço é que, por favor, você saia da frente do sol, pois com a tua presença está impedindo os raios solares de tocarem o meu corpo. Alexandre imediatamente saiu da frente do sol, porque estava fazendo sombra para aquele homem. Alexandre olhou para o sol e olhou para o seu professor e pensou: Diógenes enlouqueceu. Lhe ofereci tudo e ele não me pediu nada. Sou hoje o maior conquistador do mundo. E ele me pede para sair da sua frente, considerando os raios solares mais preciosos do que a minha oferta. Alexandre não teve palavras. Simplesmente saiu da frente, montou no seu cavalo, tomou as rédeas e seguiu o seu caminho para conquistar a Ásia. E deixou para trás aquele homem. Aquele homem que havia conquistado algo mais do que um império. Ele havia conquistado o que realmente importa nesta vida. O homem continuou ali, em meditação, na simplicidade, curtindo o sol naquela manhã. Você pode viver na ansiedade, querendo conquistar mundos e fundos, e pensando até em recompensar muita gente se conseguir. Mas você também pode buscar uma qualidade de vida que não se limita às posses ou às coisas que você possui. Há algo neste mundo que você tem que buscar, que é mais importante do que qualquer império é o reino de Deus. Olha só o que aconteceu na vida de uma mulher que recebeu Jesus na sua casa, juntamente com a sua irmã chamada Marta. E Maria ficou tão feliz de receber Jesus na sua casa, que se assentou aos pés do Senhor e ficou ali, ouvindo cada palavra que o Mestre dizia. Porém, a sua irmã Marta estava distraída com muitas coisas e fazia muitos serviços, e ficou indignada que a sua irmã Maria, em vez de ajudá-la, estivesse ali, em contemplação ao Senhor Jesus. E Marta, indignada, disse para o Mestre: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só, Jesus enfatizando que há muitas coisas no mundo, mas uma só é necessária. E quando a pessoa escolhe a melhor parte, como Maria fez, ninguém pode tirar isso dela. Por isso, escolha a melhor parte. Escolha a palavra do Deus Todo-Poderoso. Escolha o Senhor Jesus. Escolha o reino de Deus. Busque isto em primeiro lugar, e todas as outras coisas te serão acrescentadas, e ninguém, nem os demônios, nem o inferno, nem a guerra, nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem potestade, ninguém poderá te separar do amor de Deus.